Portal do Arrocha. Nem tudo que eu posto é o que eu vivo. Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto. Eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra tu ver em você uma foto acompanhada num baile lotado. Eu vou postar só pra tu ver em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra tu ver em você uma foto acompanhada num baile lotado. Eu vou postar só pra tu ver em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo. E eu vou postar só pra tu ver em você uma foto acompanhada num vale lotado. Eu vou postar só pra tu ver em você. Eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra tu ver em você.